Panorama Agrícola para 21 de fevereiro de 2011, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte. Um abraço especial para você. Estamos nesta segunda-feira de lua cheia, abrindo o panorama agrícola de 21 de fevereiro de 2011. Eu já cheguei de a cavalo para bailando e por rodeio, já te vi muito. Na mesa de som hoje está o Eduardo Maier junto com o Márcio Peixe. E o ditado de hoje é: quem quiser vencer na vida deve fazer como os sábios, mesmo com a alma partida, ter um sorriso nos lábios. No Espaço da Mulher desta segunda-feira, pense sempre positivamente. No mercado agrícola, produtividade do feijão em Santa Catarina aumenta. E no noticiário você fica sabendo detalhes do dia de campo sobre arroz irrigado em Itajaí. Participe do Panorama Agrícola, ligue 48-3239-5647 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. O bicho de pé é muito comum em currais, chiqueiros, terrenos arenosos e praias. Evite andar descalço. Para controlar o bicho de pé, use produtos recomendados e remova de 3 a 4 centímetros de terra dos locais infestados, para que o sol mate as larvas. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. Esta semana, nos dias 24 e 25, há o 18º dia de campo de arroz irrigado na EPAGRE, na Estação Experimental de Itajaí, na rodovia que liga Itajaí a Brusque, bairro Itaipava. O objetivo desse dia de campo é mostrar aos agricultores, técnicos e lideranças ligadas à risicultura as principais linhas de pesquisa desenvolvidas pelo projeto de pesquisa em arroz irrigado da EPAGRE. Na programação, visita às estações com duração média de 2 horas. O horário de atendimento das delegações será das 8h30 às 4 da tarde. Informações adicionais pelo telefone 47-3341-5217. Dia de campo de arroz irrigado da EPAGRE em Itajaí, nesta semana, 24 e 25 de fevereiro. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação, informações que podem contribuir com o seu bem-estar. Que tal colocar a mente a trabalhar a seu favor? Pensando de forma positiva? É comum escutarmos que pensamentos positivos atraem experiências positivas e vice-versa. Fique sabendo que os neurocientistas concordam que o estado de ânimo pode sim influenciar nosso organismo de várias maneiras. Você não vai ficar rico do dia para a noite, mas uma atitude otimista influencia muito a resistência do organismo às doenças. Na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, um grupo de médicos descobriu que pensar positivamente faz bem para os pulmões. Na avaliação, eles aplicaram um teste de personalidade para saber quem era otimista e quem era pessimista. Chegaram à conclusão que o grupo com bom humor tinha um sistema imunológico mais resistente a doenças pulmonares, quando comparado ao grupo de estressados. O coração também bate melhor quando estamos com bom humor. Este foi o resultado da pesquisa na Holanda. Lá, os cientistas comprovaram que a incidência de infartes e derrames foi menor entre aqueles que tinham uma atitude positiva. O fato é que pessoas com disposição para ver o lado bom da vida tendem a cuidar mais da saúde. A outra explicação é a relação entre os hormônios e o estresse. Risicultores do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina se reúnem hoje em Porto Alegre para preparar uma grande mobilização no dia 26 em Camaquã, no Rio Grande do Sul, quando acontece a abertura oficial da colheita do arroz. Os produtores de arroz estão enfrentando uma situação difícil, com os piores preços dos últimos 6 anos. Os custos de produção rondam a casa dos R$ 30,00, o preço mínimo é de R$ 25,80, mas no mercado a saca de 50 quilos de arroz está custando entre R$ 20 e R$ 23,00. Uma outra informação para você é que se encerrou no sábado na Alemanha a Biofac Nuremberg, a maior e mais importante feira internacional de produtos orgânicos. E o Brasil esteve na feira, representado por 6 empresas e 10 cooperativas. Essas empresas e cooperativas puderam expor mel, acerola, legumes, chamate, confecção em algodão, bijuterias e açúcar mascavo, cachaça, café, guaraná, cacau em amêndoa, castanha, umbu, licor, mel, melado e óleos essenciais. Todos produtos orgânicos, com o apoio do Ministério do Desenvolvimento Agrário e do Projeto Organics Brasil. Vem aí as informações do mercado agrícola. No mercado agrícola de hoje, vamos falar sobre a safra do feijão em Santa Catarina. Informações de Márcia Cunha Varasquim, do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola, o CEPA, da EPAGRE. A safra 2010-2011 em Santa Catarina deve ficar em 169.800 toneladas, resultado de uma área plantada de 110.700 hectares e um rendimento médio de 1.090 quilos por hectare. Os números do IBGE indicam uma queda de 5% na produção quando comparada com a safra 2009-2010. A queda na área está estimada em 14,3%. Mas a produtividade, por sua vez, deve aumentar 11%. A explicação para a queda na área está nos preços do produto, que na temporada anterior estiveram ruins. Até o momento do plantio, os preços no estado geravam em torno de R$ 70,00 feijão preto e R$ 90,00 feijão carioca, saca de 60 quilos. Vale lembrar, destaca Márcia Cunha Varasquim, que os preços em Santa Catarina seguem o movimento dos preços praticados em São Paulo, na Bolsinha, o maior mercado atacadista do país. Além disso, não houve qualquer reajuste por parte do governo federal desde novembro de 2008. O preço mínimo continua em R$ 80,00 a saca. O feijão de melhor qualidade segue escasso no mercado por conta das chuvas nas principais regiões produtoras do sul do país. A primeira safra de feijão é responsável por 71% da produção e atualmente mais da metade das lavouras já foi colhida. Os trabalhos estão atrasados por conta do excesso de chuva. No Alto Vale do Itajaí, a previsão é que ocorra uma quebra de 40% na produção. Já no sul do estado, a safra atual é considerada boa quando comparada à anterior. O rendimento médio tem superado as expectativas iniciais, ficando entre 840 mil e 1.080 quilos por hectare. No Planalto Norte do estado de Santa Catarina, o excesso de chuvas interrompeu a colheita e alguns produtores buscam orientação para solicitar o seguro agrícola. A perda média de produtividade é alta, 30% ou mais. No meio-oeste, principal região produtora de feijão em Santa Catarina, o tempo chuvoso tem sido pródigo para as lavouras em desenvolvimento e em enchimento de grãos. Porém, para aquelas áreas prontas para serem colhidas, tem sido um problema. As chuvas estão comprometendo a qualidade do produto e trazendo prejuízos. Nas primeiras áreas colhidas, o rendimento está entre 1.200 e 1.800 quilos o hectare. No oeste, há excesso de umidade, o que afeta a qualidade do grão. Por isso, estimam-se perdas entre 15% e 20%. Essas as informações do mercado agrícola de hoje, do EPAGRE CEPA, informações de Márcia Cunha Varasquim. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.